17, direita VAE com 121 na 19. VAE para direita 29, 0 no pé. Salvador, é o gol 9189, uma boa tarde. 9189, boa tarde. Tráfego avistado, autorizado o pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 089. Livre pouso a zero, gol 9189. Boa tarde, estou na 9146, 3 milhas de terra, baixa da rua, só. 9146, boa tarde, TNH no 017, continue a aproximação, número 2 para pouso. 9189, no solo 119, libera a direita, chame o solo 121, décima 9. 219, direita. A Gofiosca, patroa da Serra, visual com campo. Chame o seu isso, com o 119, 5. Estou em 112, 118, décima 9, 5, Serra Gofiosca. Meia, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 109. Livre pouso, pistão no zero, seu 9146. Oi, Salvador, Papa Romeu, Serra Gofiosca. Proa da rotatória, visual com campo. Romeu Serra Gofiosca, boa tarde, autorizado final no 7, reporte para Gaimar. Reportar na final Gaimar, Serra Gofiosca. Chamei a 143, boa noite, a sua identificação. Deixa eu ver a chegada da ponte para o 060. 9146, copiou a torre? Negativo. Chame o solo aos 22, libere via eco, chame o solo 121, decimal 9. Via eco, chame o solo 219, tá? Avião na... Tiago Fiosca, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 7, vento 090 graus, 109. Livre pouso no 7, Tiago Fiosca. Loma 645, vista para 2 mil pés, autorizado e LFC, aposta estabilizada. 2 mil autorizado XC, vai reportar estabilizado o rodamento aqui. Chalé 6143, vista para 4 mil pés, ajuste 1017. Capão, meu servo, Fiosca, no solo aos 25, autorizado... Backtrack até a bata estacional de Oficineiros. Autorizado o cruzamento da 1735 até segue via papai, o chato vai ser livre. 645. Sistema 645, chame Torre na frequência 18, sinal 95. 895, na 645. Salvador 1645, na final do NS 10, bem checado. Salvador 1645, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, Egito, 0.0 graus, 079. Livre pouso no 0, com 1645. Ele é 143, esse operador de montanha autorizado e ele é 73, é posto estabilizado. Sola 34, direita, 121, décima 9. 21, segundo 645. Alfa 4, 3, chame torre, frequência 9, sinal 9, 5. 18, 9, 5, 61, 4, 3. 2, fully ready. Airport Golf 022, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Airport Golf 022.

Diamante Eco, afirmativo, avance mais próximo de bordo. 4206, chame 135, frequência 1.26.85, altate 1.25.45. Equipe 2.25.45, obrigado. Você, pode também. Alô. Mike Echo, curve a esquerda na Bruna 90, reporte para o motor de Neuros para prosseguir para o 17. Autorizado no item 6. Índia Mike Echo, reporte para uma estação 2 regras, Índia Mike Echo. Que mais que é que já avisou essa abertura no 7? Negativo. Quando mais próximo de vos repouso na pista 17? Bem, em relação a isso, está ativista do eixo da pista 17. Vou então na ponta do VR, reporte com o transfusão de cabeceira para modificação das regras, que está reto aqui na outra pista 17, em Gemate. Bem, a prova do VR. Gemate, está mais fácil lá na ponta do VR, está entre... São 3 milhas, aproximadamente 2 milhas à direita do eixo da reta final da pista 17. Ok, o India Mike Echo está visual com a pista 17. Entendo então que solicita modificação, modificada a 0,2 minutos, desça para áudio de tráfego. Me chame Tui, ONU, ONU 8, decimal 95, na palavra em Gemate Eco. Gemate Eco, eu estou falando agora no momento de chuva leve na aeródromo. Gemate Eco. Desculpa, chuva leve no setor norte, confirmando em Gemate Eco. Autorizado, vento uma centena, 08 nós. Agora chove levemente sobre o campo, a pista ainda deve estar seca. Luciano 06, utilizando o backtrack, confirma o taxa. Sim, chegou na Luciano, pistão no 7 Luz, Índia, Mike Eco. Menos desvio. Foi no rumo de Boston, da posição Boston, da chegada Boston, Terra Travão. Aguardando mais 5 minutos para decolagem devido ao tráfego de colo à frente, que é o mesmo nível e mesma rota. Você aceita a coordenação da 340? Afirma, aceitamos sim. Ok, então a Lima tem aguardando o voo 1-8-9. A Lima tem aguardando o 8-9. Fã 3-2-8-3, decolagem 1-1, chama o controle 2-0-8. 3-0-8, obrigado, senhor. Até a próxima. Para o 3620, para o 3 contatos, suba via, saída Bono, para o nível 360. Após 3 mil, vou direto no rumo de Elefa. Tá passando 3 mil agora, vai voar Elefa, tá? 3, 2, 2, 3, muito obrigado. Tem 4 mil, ajuste no 0, 1, 8, serra pra volta. Decolagem autorizada, piscina 0, ventos 0, 1, 0, 0 graus, 1, 0 graus. Autorizada, decolagem, só 3, 1, 8, 6, 9. Menor, decolada 1-3, nível de voo autorizado agora 340, chama 208 no voo. Ah, está mal, 208, obrigado. Bruno de Salvador, o voo 1869. 1869, contato, suba em Matan, nível 340, via saída A, bom, no transfer Alefa. A, bom, na Alefa, via o voo 1869. Controle 1869, pode aprovar Elefa, direto? Inicialmente mantém o perfil da subida, tráfego que parece que mesmo destino Brasília, o mesmo perfil da subida, 2320, nós travamos no rumo de Elefa, mantém o perfil da subida para a coordenação junto ao centro 1869. Ah, 7 devido ao tráfego do Colombo, mesmo nível, mesma rota, aguarde mais um minuto, já será autorizado.